fome na hora H. Agora é você e eu, a demanda ficou pra trás. Não tive nada a ver com o que aconteceu. Se foi pra doer, doeu. Agora é viver para a gente que faz briga, que vai provocando briga, causando a bola. Acorda de uma caçamba, andando em outra. Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá. Oh, já bateu tambor, não há mandiga na ginga do nosso amor. Sai pra lá, sai pra lá, já bateu tambor, não há mandiga na ginga do nosso amor. Me deram pra vender barba de bode, e eu digo comigo ninguém pode. Fiz um bate d'água no chafariz para confirmar na onda do bicho negro. Falou Guga, falou ele e juro beba pra contar um ei, milagre. Provocando briga, causando arrolação. Até disseram que eu tinha alguém no samba. Agora vem uma caçamba, andando em outra mão. Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá. Já bateu tambor, não há mandiga na ginga do nosso amor. Sai pra lá, sai pra lá. Já bateu tambor, não há mandiga na ginga do nosso amor. Vieram pra mim, vieram pra mim, de barba de bode. Eu de comigo ninguém pode. Fiz o mar de água, o chafariz. Pra confirmar, foi na onda do uísque, eu lembro. Falo ele, juro, beba, pra cantar o mal pela raiz. Sai pra lá. Oh,